Há quem diga que é impossível viver para sempre, mas as pinturas de caverna continuam intactas, tanto quanto minhas músicas ficarão. Vida longa ao guerreiro, ao homem de conhecimento, à luz da sabedoria e o deserto da eternidade para caminhar. Orientado 2000 desde que nós reina nessa porra mesmo, foda-se. Oriente! Porque o guerreiro de pé não castela. 2011, desorientado. Me arranja um cartão de proprietário, eu faço a lúmina. MC Chino, coragem de kit. Vai correr como um homem ao prêmio da guerra. Ninguém segura nós. Chama se incomoda com o mundo da nossa luta. O homem não chora, levanta a cabeça e caminha. Responsa por responsa, só confio na minha. Bota o casaco, a rua vazia acompanha. Testemunha que eu tô legal de braço falso e mulher piranha. Passa um carro, Opala rebaixado, meio mandado. Mas não paro o meu caminho e por instinto sou levado. Minha fé me acompanha na passagem por esse planeta. O tempo sobra, pois der sobra, sou areia da ampulheta. Reflexões vêm, mostram o passado esquecido. Peço que todos me desculpem pelos erros cometidos. O tempo trouxe essa sensação de já tá absolvido. Me sentia reprimido. Substância comprimido na boca, um gosto amargo, coração apertado, aflito. Aquela rua falava algo, se comunicava comigo. Sabe aqui mesmo, longe de casa, ali achava abrigo. No meio de puta, motel barato, luzes mendigos. Já vi o mais forte, dividir sua refeição com o mais fraco. Alguns milésimos de segundo é o que diferencia. O homem vive pensante, é um montante de carne morta e uma poça de sangue. O olho antes brilhante vira um vasilha, meu paco. Aumenta o peso do karma, sua alma perde o brilho. Como Cristo derruba lágrimas a cada puxão de gatilho. Filho do Criador, vê que assim não tá certo. E como nosso Redentor se mantém de braços abertos. Orla de Copacabana, ainda é bonito, eu concordo. Malandro e ciganas no calçadão, me encontro a bordo do Leblon. Cobertura, 5 puta, tubo de lança. Boa quantidade do verde pra não morrer a esperança. Nick de 2011, ano sagrado. 22 anos completos, recém comemorados. Já tô ligado no esquema, mas esse não é o problema. A solução vem em segundos no desenrolar da próxima cena. Nosso espírito é mortal, sangue do meu sangue. Entre o corte da espada e o perfume da rosa. Saúde, guerreiro! Fumaça densa, drinks puro maltes, milianos. E meus manos, panos longos, cap, rap, cheque, rage, trash, cash, punk, last night, session de terça à tarde. Me aguarda e guarda uma fatia do bolo. Nem tudo é negociado e plausível de desenrolo. Quando a boiada dá o estouro, levando o ouro de tolo. A casa cai, clama o pai, engole o choro. Os piratas dominando, escondam todo o seu tesouro. A casa desaba, castelo de areia, coisa tá feia. Espelha sua vida receia, que seja a menção mal cumprida. Cigarro, cerveja, meninas feridas, cicatriz, os cortes. Por sorte, estive pleno em pleno contato com a morte, come a fé duvidosa, uma gostosa e meus sacerdotes. Tentaram me derrubar, mas não ganharam lágrimas. Ganharam páginas amareladas, paralelepípedos para a estrada. Pedras no caminho, não guardo pra construir um castelo. Se alguma coisa tonteia, acelera e atropelo. Sou chino, satisfação, jamais use meu nome em vão. Mais fácil destruir do que salvar uma geração. Disposição na função, continuação. Acende o blend, the end, fim. O tempo deu fumar uma boa e beber mais uma dose de gin. Essa trama não termina assim. Niterói, Rio de Janeiro, sociedade secreta. Secreta do Magrin, aguardo que ainda vai vir.